aqui é a posição 04, Oxana 6258. Afirmativo, confirmado do lado esquerdo do gol. Caso é, o gol do lado direito. Gol no 02, ok? Tem um gol no 02 e um no 05, é do lado direito, 05. Afirmativo, obrigado. Confirmando então para o 6258, mas não tem ninguém aqui, não tem você. Eu vou confirmar com a Infraero, ok? Tá ok, obrigado. Mário, dessa 6258, confirmei com a Infraero a posição 04, ok? Ele está fazendo um cheque com a equipe de solo para ver o que aconteceu. Agora só confirmo se o senhor tem condições de ingressar, dar presente aí pro portão 04, porque eu acho que o senhor passou um pouco. Afirmativo, porque... Ok, tem condições de 6258, aqui naquele estava todo apagado, então a gente pensou que era nesse aqui, então confirmando é uma para trás, né? É uma para trás, se for o caso o senhor tá livre o ingresso na Índia e Alfa fazer o contorno, ok? Não tem tráfego não. Ah, tá joia, obrigado. Zé? Tá livre. Grato. Azul 4148, complete a aproximação, torno no 8, decimal 95. Torno no 8, 95, obrigado. Uno 330, prossegue 2010, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Ok, autorizado ILS, desce para 2000. É, poderia confirmar as condições do momento na pista? Chove, não? Chuva leve no momento. Chuva leve, obrigado. Azul 4148, estabilizou o localizador, capteiro 90. Boa noite, Azul 4148. Já tem visual a pista? Não. Ok, reporte quando visual, informa chuva leve sobre o campo, pista molhada. Gente, 4148. Bruno 805, aciona identificação, autorizado a chegada à margem, desce 070. Patango Lima, Juliette, Quebec, Recife, 125, décima 1. 125? 125, 1. Obrigado. Visual Azul 4148. Azul 4148, livre pouso no zero, o vento 140 graus, 08 nós. Gente, livre pouso para o 4148. Torre Rigon 714, posição 5, pushback acionamento para Aracaju. Plano 714, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Livre push acionamento, 714. Pushback acionamento, chame para o táxi, trip 5317. Jet 5899 completa a redução 2009. Jet 5899 controle. Prossiga na sua escuta. Let redução 2009. Para 200 nós, web 5899. Segue na descida, 020? 020, autorizado 2010, ajuste permanece 2015, apartarei estabilizado, 020. 41148. A JET 5899 está sob vetor, vai manter a presente pro, limite ao localizador. Segue 3010, 2015 no ajuste. Proa 3.010.015, tem um avião à nossa frente em contato visual. Ono 896, redução 2109. Segue 4.010.015 no ajuste. 2.10 para 4.000, fiz ajuste com o 896. Utilizando o ILS da 10, voo 1330. 1330, complete a aproximação, torno no 8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. 1896, redução 2009, espaço vetor, vai manter a presente pro, limite ao localizador. 2009, bandeira proa, limite ao localizador, boa noite, 96. Com 805, desço ao nível 050. Descida autorizada 050, bom 8. Hoje, Salvador. Bom dia, voo 1330, final da 10, baixado, checado. Bom dia, voo 1330, livre pouso 10, o vento 150 graus, 07 nós, informo pista molhada. Sente livre pouso 10, pista molhada, agradece, voo 1330. Para o táxi, 714 com 99, 1210, Recife. Estabilizado. 055, 2000 pés, contrato estabilizado, 0589. Juliette Alfa, 905, 714. Estabilizado no ILS da 10, jogou 1020. 1020, complete a aproximação, torno no 8 decimal, W5. 1895, boa noite. Boa. Golo 896, redução 1909. Vamos para 1909, boa noite. Estabilizado ILS da 10. Tende voo 1020, continue a aproximação, será o número 2 para pouso, informo pista molhada. Paciente 1020. Tende, prossegue como número 2 no ponto de espera via Índia, ajuste no 015, trip 5317. Obrigado. Passando externo, gol 1020. Tente, gol no 020. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Vou aguardar. Boa noite, Francisco. Boa noite, mais um erro, redução para a aproximação. Está estabilizado. Forma, provavelmente pássaros na pista, ok? É, confirme, tem um pássaro na pista? É, nós batemos aqui num bando de pássaros. Sugerimos que faça inspeção aqui na pista. Ok, entende. O gol no 020 na escuta. Prossiga. Inicie procedimento de arremetida conforme a carta. Chame o controle 1998. Arremetendo. Muito boa noite, chofer 3226, paciente da Bravo, Natal, nível 390, copo. Eu ligou 0020. Chofer 3226. confirme. Natal 3226, Centro da Bravo, Natal 390, cópia. Gente, aguarde a cópia, está 3226. Valeu, 3226. 95899 está na escuta? Sim, senhora. Mantenha 2000 pés e chame o controle 1198. Caso o senhor já tenha descido, inicie o procedimento de arremetida conforme a carta. Positivo. Ok, mantendo 4000 pés, já passou em TAP, com 805. Você tem condições de retornar? É, por enquanto tá. Confirma o motivo da interdição? É pássaros na pista, ainda sem intimados. Quando tivermos, iremos pra pista. Ok. Tá, ciente, bom, vai ser. Com no 020, curve à esquerda, prossiga para a posição Pelô. Espera em Pelô, suporte iniciando espera. Esquerda Pelô, aguardará em ordem Pelô. Web 5899 está na escuta? Webjet 5899, mantenha 2000 pés. Prossiga para Pelô, espera a posição Pelô. Para a posição Pelô. Na 020, pode fazer ordem Pelô com curva direita com bound 1 no 60. Autorizado com o 020. Obrigado. O Globo 899 está estabilizado, aliás. No 896, na escuta? Salvador, o Globo 896 pode chamar 2. Prepara o controle? O Globo 1896 passou externo. O 896, informa a pista agora está impraticável. Mantenha 2000 pés, mantendo a proa, aguarde. Mantenha 2000 pés, a proa. Pode estar na revertida, igual no 896. O 020 está na proa de Pelô, 3000 pés. O 896 está remetido? Apresentou a remetida do Gonô, tá bem. É impraticável no momento, a gente vai checar a situação aqui do pássaro, ok? Afirmativo, eu já chamei, eles estão ingressando agora. Gono 330 tá na escuta? Na escuta, Gono 330. Gono 330, é só confirmando, o senhor colidiu com o pássaro na pista, foi isso? Nós não temos certeza, eram três pássaros, a altura do visão de pouso aproximadamente entre 1000 e 2000 pés, provavelmente até injeção no motor, né? não tenho certeza disso, agora nós vamos checar na chegada, mas eram três e ficaram bem próximos da carteira. Ok, ciente, Gol no 330. Então, só confirmando, é pra passar informação pra Infraero, provavelmente é no primeiro terço da pista. Afirmativo. Ok, obrigada. Obrigado a você. Embale, nível de voo 050. Salvador, F5899, precisa dirigir à direita imediato. 5899 tá livre, deixa eu ir. O Gol 9 está vendo, batendo a proa, 2 ou 3. Confirme. É colisão do quê? Não entendi. questão do gol com o pássaro, isso é um voo, né? É, no caso ele reportou que provavelmente ele colidiu na curta final, ok? Então os pássaros estão sobre a pista. 040. Na 3226, copia. 3226, Natal, aprovado, nível 370, via peso Luno 0. Decola da pista Luno 0, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5560, controle 199, decimal 8. Já não consegue. Pássaros na pista. Pássaros na pista. Coruja. Controle 199, decimal 8. 3226. Tá 3226, cotejamento correto, chame pronto. Está próximo para o funcionamento, só no 57. Tá 3226, só uma sugestão, tem duas aeronaves no ponto de espera, solicito que só aguarde mais um momento, ok, para acionar. A pista 1028 está sendo inspecionada no momento, suspeita de colisão com pássaros. Partido suspeito, base apoderação 3226. Aeronave está reautorizado 060. 060, é, 2809. Dando alguém chamar a aeronave aqui na posição 10. Ok, sim, a gente vou coordenar com a gente. É. Para a posição estável, nível 060. Certo, circula direito, para o DTAP, nível 050, vai cortar, estamos esperando. Boa noite, lá vem. No 606, prossiga. A pista se encontra impraticável no momento, a gente está checando a situação de possível colisão com pássaros, ok? Gol no 606, é Campina Grande, aprovado nível 390, via peso Luno 0, Neuma direto. Decola da pista Luno 0, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5567, controle 1998. 390, autorizado, decola da 10, pista Zipar, 5567, 198. Confirme a rota, gol no 606. Mais ou menos estimado para espantar esse espaço em vez da pista? Aguarde só para o estimado. 7899 pode fazer externa aqui. 3 milhas. Tá autorizado. Não, negativo. Ok. 3226, tá livre o pushback, acionamento, chama para o táxi. Livre o pushback, chamada para o táxi, 3226. Torre, quem arremeteu na frente foi o gol. 1020, prossiga 2000 pés, zona, repórter estabilizado. Não confirme, é o Web ou o gol que vai pra zona 2000 pés? Tem quase um em cima do outro aqui. Negativo, gol 1020. Curve agora à esquerda, abandone órbita, proa 125. 2000 pés, repórter estabilizado. Vai pro Aduna. E reportará estabilizado igual 020, descendo para 2000 pés. A Z5899 está sob vetor, direita para 205, limite ao localizador. 205, localizador, 899. Controle web 5809 vai ser necessário, ó. Afirmativo. Afirmo. 5317 ali, mantém o 10. Alô. 1020, complete aproximação, turno no 8 decimal 95. 18925. Gol no 805, abandone órbita, proa norte 360, limite ao localizador. Prossegue descida a 3000 pés. Gol 1020, estabilizado, o ILS da 10. Gente, gol no 020. Continue em aproximação, aguarde a pista livre. Guardando. Tem alguma aeronave na pista? Confirme. 899. Sinal de 10 milhas, ok? Ah tá, pensei que era a inspeção na pista ainda. Paciente. Não, a inspeção já acabou. Gol no 714, decolado aos 40. Controle 1998, bom voo. 098, boa noite. Controle Salvador, 714, boa noite. Passando 1700 na PUCA. 714, boa noite. Contato radar, sua 230, será PUCA. 230, PUCA, 1714. Para o localizador, direita 055, prossegue 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Direita 055, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado o gol 805. Reporte pronto, ajuste no 015, tá 3226. Trip 5317, livre da colagem 10, vento no 50 graus, 069. Gol no 330, tá ainda na escuta da torre? Tá ainda, né? O senhor já tem a confirmação da colisão?